CD 29. Capítulo 29. Finalmente chegaram à margem do rio. A ilha de Marajó ficava depois de uma faixa extensa de água. Praticamente há 2 meses carregavam aquele caixão na mão, perdidos nos caminhos, dias famintos, dias preguiçosos. Mas, como que por encantamento poderoso, não desistiam. Escondiam-se da chuva, venciam as feras. Tinham passado Natal e Ano Bom sem ceia, farta, sem festança. Na verdade, nenhum dos dois sentia falta disso. Reuniões ficavam na memória distante dos tempos pregressos à noite maldita, pois nos tempos mais recentes, um era praticamente um ermitão, vivendo num sítio afastado, e o outro era um banido, vivendo nas matas e peregrinando por conta própria. Parados na margem do rio, viam que seria claramente impossível atravessar aquele imenso rio sem um barco. Essa jornada era assombrada, cercada de detalhes mágicos. Não havia sombra de dúvidas. Do contrário, aquele bote não estaria ali, amarrado a um toco de árvore, providencialmente aguardando a chegada do trio. Sinistro, tartamudeou Lúcio, batendo os olhos na pequena embarcação. Benito respirava em silêncio. Olhou para o bote, depois para a correnteza e para a sombra negra a quilômetros de distância. A noite não deixava ver com clareza. O céu acima da ilha encheu-se de relâmpagos. Está chovendo lá do outro lado, disse o companheiro de Lúcio. Os dois ficaram contemplando a sucessão de relâmpagos que destacavam os contornos longínquos da ilha. Escuridão e clarões repentinos. Deus do céu, Lúcio, tem certeza de que quer ir para lá? Será que esse bote cruza esse rio? Só tem um jeito de descobrir, Benito. Lúcio apanhou a alça do caixão e puxou pelo barranco à margem do rio. Segura aí, com cuidado. Se o caixão cair na foz do Tocantins, a gente nunca mais acha. Se a gente for arrastado pela correnteza, ninguém nunca mais nos acha. Vai amarelar agora? Na marca do pênalti? Anda, homem. Nossos braços já estão treinados. Remar até lá vai ser moleza. Não sei. Você já remou antes? Eu já remei. Estamos longe pra caralho. Mas a gente rema. Rema o cacete. É longe pra caramba. A gente nem vê a ilha direito daqui. É só ir na direção dos relâmpagos. Ah! Gemeu Lúcio, enfiando a dianteira do caixão no bote de madeira. Me ajuda, desgraçado. Se esse caixão cair na água, eu corto seu saco fora. Benito levantou as mãos para o céu e desceu o barranco para ajudar Lúcio. Você é muito teimoso, cara. Espera amanhecer. Amanhecer? Amanhecer? O que eu vou fazer lá se for de manhã? O Cantazzo tem de acordar é de noite. Mas amanhã anoitece também, diacho. É igual todo dia. A terra não vai parar de girar só porque você está esperando um pouquinho. Nem pouquinho, nem um segundo. Eu vou agora. Se quiser, vem. Se não quiser, fica. Mas não dá para ir na direção dos relâmpagos, Katsu. Deve estar caindo o maior toró lá. Esse barco vira antes de chegar. Nós não vamos para o mar aberto, sua anta caipira. Nós vamos cruzar um rio. Uma foz. E é o Tocantins. Nunca estudou? É rio pra caralho. Senta aí, cala a boca e rema. Cruzando esse rio, seremos imortais. E essa discussão toda será passado. Mas você está esquecendo um detalhe importantíssimo. O quê? Que para sermos imortais, temos de chegar lá vivos. Rema que eu já estou indo, disse Lúcio, encaixando o caixão no fundo do bote, agarrando um remo e enfiando-o na água. O bote balançava para os lados e porções d'água iam para o fundo. Benito pôs os pés na embarcação e quase caiu no rio quando sentiu o primeiro tranco. Ei, para de remar, eu ainda não me ajeitei. Lúcio viu o bote avançar na água. Ia em linha reta, cortando a correnteza, e não indo junto com o movimento do rio, o que era muito estranho. Troço esquisito, reclamou. Benito virou-se para Lúcio, até que iam em boa velocidade. Olhou para Lúcio e tomou um susto. Você não está remando? Não, não estou. É isso que estou achando esquisito. Benito ficou calado, olhando para a água. O bote avançava, produzindo um barulho gostoso. A gente não está descendo com a correnteza. Tem alguma coisa empurrando o bote, empurrando para a ilha, completou Lúcio.